amados, esta noite, minha gratidão a Deus pela sua graça, amor e misericórdia. Deus abençoe a toda a igreja, aos pastores, ao pastor Felipe, à pastora Mariana, são pessoas que têm realizado uma grande obra para Deus. Eu creio que Deus essa noite tem coisas boas para nós. Você crê assim ou não? Quem aqui, talvez você já eu, mas não custa perguntar, precisa sair desse culto debaixo de uma palavra de Deus? Quem precisa? Então diga aí para 10 crentes, de mão vazia você não volta para casa. Não, falei para falar para 10. Atrás, na frente, de mão vazia, Senhor, a noite de resposta de Deus. E eu não sei para quem, mas eu vim pregar para alguém aqui. Você vai levar resposta para tua casa. Pastor, vai ver demônio voar, tá tudo contelado e vitória chegar na tua vida. É um kit com 5 mensagens, tem pouco, leva lá. E tem a blusa. Até uma irmã me chamou, me postou no Instagram: pastor, traz a blusa. Tem pouco. Olha, cadê o obreiro? Vem, meu filho, você é magrinho. Deva me honrar assim. Gostei da tua fé, pode ficar com ela. Até pimenta é do reino. Mas eu estou falando mentira? A pimenta é da onde? Do reino. Aí atrás está escrito: e você? É uma blusa linda, profética, ungida. É sua, filha. Pode levar. Malha 30.1, penteada, coisa fina. Você põe uma blusa dessa, sai na rua. Quem tocar em você, endemoniado, cai na hora. Vai comprar um carro de 50, paga 20. Gerente libera tudo. Eu entrei com essa blusa no elevador, o meu vizinho. Tô todo arrepiado. Eu falei: eu sei quem tá em você. A outra falou para mim: meu santo não bate com o seu. Eu falei: eu sei. Só por causa dessa blusa. Até, fica, então, até pimenta é do reino. E você? Tem na, pastor, tem o meu número? Tem o meu. Se tem o meu, logo tem o seu. Tem PGG. Morri na primeira vez ao lado. Passa lá, tá bom? Glória a Deus. Os DVDs também. Obrigado, meu pastor. Deus abençoe. Todo esse material vai estar à sua disposição. A blusa custa 40. As 5 mensagens e o kit também custa 40. Tá bom? Tem máquina de cartão de crédito, débito. Tem pouca blusa. No final, corra lá. Seja abençoado. Pastor, vou levar um DVD, R$10. Mas são aquelas 5 mensagens, e é para quem quer vencer ainda esse ano. São palavras muito fortes, muito proféticas. Vou abençoar por demais a sua vida. Tem blusa na Baby Look para mulher. Procura lá, você será muito abençoado. Amém? Amém. Eu ia pregar um texto, Deus mudou de esquete aqui agora. Eu ia pregar uma coisa, Jeová mudou de esquete. Eu não sei para quem vim pregar. Eu vim pregar depois para alguém. Então abra sua Bíblia aí. Salmo 84. Amém. Diz assim: com a má visão, os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Com a má visão, os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante, desfalece pelos atos do Senhor. Meu coração, minha carne, clama. Tem tradução que diz, exalta. Tem tradução que diz, canta ao Deus vivo. Digam amém. Amém. O texto em que ora nós acabamos de ler merece a minha e a sua preciosíssima atenção. Eu sei que estamos diante de um texto familiar, aonde por diversas vezes você já ouviu ministrações profundas acerca do mesmo. Eu sei que tem pessoas que conhecem esse texto desde o seu princípio na caminhada cristã, mas dentro daquilo em que você já conhece ou está tão acostumado a ouvir, permita-me, por graça de Deus, compartilhar a você uma visão. A Bíblia diz que este Salmo, Salmo 84, ele foi escrito durante uma viagem. Ele foi escrito de um momento festivo no meio dos filhos de Israel. Deixa eu lhe explicar por quê. Existem entre os judeus aproximadamente 4 festas anuais, 4 períodos que eles param para festejar. E o Salmo 84, segundo a história, ele foi escrito durante este momento, durante este momento festivo no meio dos judeus. Era a festa da Páscoa. Os filhos de Corá, eles eram levitas, eles eram adoradores do templo, eles eram aqueles que tinham a responsabilidade de cantar no tabernáculo. Quando a festa é chegada, havia por costume todos os judeus se reunirem em Jerusalém, porque na visão deles, Jerusalém é o lugar central, Jerusalém é o lugar do louvor, Jerusalém é o melhor lugar para que ele pudesse, para que eles possam estar durante este período. E eles agora, os filhos de Corá, eles não estão em Jerusalém. A história diz que no momento festivo, no momento da Páscoa, eles estão longe de Jerusalém. Ou seja, eles têm que sair do lugar onde eles estão e caminhar até Jerusalém para o momento da festa. Porque lá em Jerusalém eles iriam louvar, lá em Jerusalém eles iriam adorar, lá em Jerusalém eles iriam oferecer a Deus louvores de gratidão. Só que para chegar a Jerusalém haveriam eles de ter que atravessar o deserto, comum até então. Eu costumo dizer que deserto não assusta a crente. É verdade. Porque todos nós, em algum tempo, em momento da nossa vida, já atravessamos o deserto. Talvez só seja eu, mas não custa perguntar. Quem aqui já esse ano atravessou o deserto? Meu Deus. Então, diga para esse crente aí, deserto não me assusta mais. Se alguém virar para você e dizer assim, te vejo no deserto, sabe o que, é que você vai dizer? É mais um. Que deserto? Um assunto. Agora, eles estão indo para Jerusalém. É o momento da festa, é o momento de celebração. E no meio da viagem, atravessando o deserto, a trajetória a menos que você esteja escrevendo o que eu estou pregando. Existem momentos na minha e na sua vida que a trajetória vai ser mudada. Atravessando um? Deserto. Sua voz está melhor do que a minha. Atravessando um? Deserto. No meio da viagem, eles se deparam com um vale. E aí, eles têm que entrar no vale. Por que, pastor Eliana? Porque este vale se torna o principal caminho que os Venda na caverna para ouvir. O vale não estava no roteiro. O vale não estava na programação. O vale não fazia parte da viagem. Mas de repente eles estão diante de um vale. E diante de vale você só tem duas escolhas. Diga para esse crente: diante de vale, você só tem duas escolhas. Qual é a primeira escolha, pastor? Anota aí. Vou entrar nisso não. Vou entrar nisso não, hein? Deus me avisou. Aleluia. Ai, eu vou falar. Deus não me avisou. Vou entrar nisso não. Segunda escolha. Vou entrar. Estava no roteiro? Estava na programação? Não apareceu? Vou entrar. Sabe por quê? Porque o fato que se depararam agora diante dos filhos de Corá, eles tiveram que entrar. Por quê? Porque eles descobriram que esse era o principal caminho que os levariam a Jerusalém. Crente, eu vim profetizar aqui. Crente, a gente está na cadeira aí. Tem coisas que você não planejou, tem coisas que você não pediu, tem coisas que você não semeou, mas veio, está acontecendo e você está: Jesus, por que isso? Jesus, por que esse vale? Jesus, por que essa situação? E eu tenho uma notícia para você: o vale se torna muitas vezes o principal caminho para te levar ao teu destino. Sabe o que Davi fala? Davi fala assim, pastor Miriam, foi bom! Foi bom! Alguém pergunta, o que é, Davi, foi bom? Foi bom ter sido afligido. Que veio para te consumir, vai te fortalecer. Eles abrem a boca e dizem assim: como uma lição dos tabernáculos. Senhor dos exércitos, sabe o que eles estão dizendo? Sabe o que eles estavam dizendo para Deus? Nós não estamos indo para Jerusalém porque é festa. Nós não estamos indo para Jerusalém porque estamos na programação. Nós não estamos indo para Jerusalém porque nós vamos cantar. Nós não estamos indo para Jerusalém porque nós vamos subir um culto. Nós não estamos indo para Jerusalém porque nós vamos sentar foto. Nós estamos indo para Jerusalém porque nós vamos gravar um CD. Nós não estamos indo para Jerusalém porque nós temos contato com quem, com o pastor da igreja. Nós estamos indo para Jerusalém porque amamos a tua casa. Tem crente que só vem porque está na programação. Tem crente que só vem quando vai dirigir. Tem crente que só vem quando vai tocar. Tem crente que só vem quando vai ser apresentado. Tem crente que só vem. Ai, meu Deus. Eu acho que eu não vou vender blusa aqui hoje, não. Vou falar. Eu acho que não vou vender DVD, não, mas eu vou falar. Tem crente que vem pela necessidade. Já outros que vem porque ama. Ele disse o seguinte: o pastor mineiro não sabia que ele ia pregar. Tô ali uma guerra. Prega. Aí, de repente, o Espírito Santo toma a boca dele e diz: você não vem aqui para ninguém, você vem aqui porque ama. Eu falei: Jeová, essa é a mensagem. Parado. Não é aqui não. Ele fica assim. outros que ainda têm coragem, a vontade de voar no pescoço. Então, espírito de oração. Aí só vindo lá, pé, palhaçada! A outra me falou para mim e falou assim: você é muito escandaloso! Eu falei: aí você é uma gelada. Você quer me pedir um jeito de Deus? Mas deixa eu te explicar isso aqui. Tudo que Deus te dá começa no espiritual. Aí eu vou falar. Olha para mim, olha para mim. Tudo que Deus te dá começa no espiritual. Exemplo. Exemplo. Deus falava assim comigo. Não tinha nada, Deus falava. Andava de ônibus. Meu servo! Olha aí o carro que eu te dou. Eu creio. Mas acabava com o poder para andar de ônibus. No outro culto. Irmão, tô vendo uma chave na tua mão. Deus te deu um carro. Eu creio. Olha aí o teu ônibus. Deus falando que me deu carro. Por quê? Porque tudo que Deus fala para ele já existe. Você perdeu a oportunidade de receber. Eu falei uma coisa que se eu tivesse aí, eu voava no ar, você. Mas eu vou repetir. Tudo que Deus fala, porque para ele já existe, né? Versículo 3, olha na sua Bíblia. Mato com a tua cabeça. Sabe o que eles observam? Um pardal. O pardal entrava dentro de uma casa. A andorinha entrava dentro de um ninho. Quando eles observam esta cena, um pardal entrando dentro de uma casa e uma andorinha entrando dentro de um ninho, eles abriram a boca. Sabe o que eles falam para Deus? Eles falam para Deus assim: Abraão encontrou casa. Andorinha, ninho para si. Nós encontraremos teus altares. O Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Deixa eu te dizer uma coisa, olha para mim. Você já parou para pensar que essa expressão, bem baixinho, já parou para pensar que essa expressão é uma expressão desprezível? Até o pardal. Até o pardal. Pardal é o pássaro que ninguém quer. Você vê gente presa por mal-estar, por trinca-fé, por tucano. Eu nunca vi ninguém no Jornal Nacional por causa de pardal. O que é pardal? Você nunca vai ver alguém dentro da mata 15 dias caçando pardal. Pardal não tem preço de mercado. Pardal não é negociado. Mas o pardal que ninguém quer, o pardal que todo mundo despreza, ele recebe ele como sua casa. Sabe o que eu quero profetizar na tua vida? Eu vim pregar para alguém de hoje. Um Deus que não despreza o pardal vai se manifestar para você. Um Deus que cuida do pardal vai te dar vitória esta semana. Oh meu Deus, tem alguém para receber isso aqui? Anote isso aí, o vale é extenso. Quanto mais andava, mais o vale ia aumentando. Tem hora que a nossa vida é assim. Tem um pastor em pé. Foi eu cismar de ser fiel que luta. Pastor, quando eu era bem assim, tudo fluía. Pastor, diga que eu tomei posição. Parece que os demônios de Deus não vai ninguém, só para mim. Pastor, parece que meu mano está em todo o centro de Macumba que já tem. Pastor, vamos tomar! Nossa Senhora! Palestinos. Muito mais andamento. Só que tem uma coisa que eu quero profetizar na tua vida. Eu queria muito que você recebesse. Esse vale não veio para te matar. Tem gente pensando que tu vai morrer dele, mas deixa eu descansar. Exatamente por causa do versículo 6. Coloca no telão, filho. Coloca no telão. Olha para o versículo 6. Preste atenção nos teus olhos no versículo 6. O versículo 6 está escrito assim: morando. Morando. Morando. Morando, eu não pregaria isso. Eu só estou pregando sobre esse barulho que Deus impulsionou meu coração para pregar essa noite. Tá por quê? Porque está escrito passando. Passando. Agora eu vim pregar para alguém. Passando. Aponta aí. Há uma diferença internet muito grande de quem mora e de quem passa. Eu estou viajando amanhã, eu vou ficar 19 dias fora do Brasil. Eu não moro lá, eu moro aqui. Põe a mão no alto desse crente e diga assim: é diferente. Quem mora é quem passa. Sabe o que Deus pode dizer? É mentira do diabo que essa luta não vai terminar. Vai! Deus aqui. Transformar esse vale numa fonte. até chegar em Sião. Até chegar em Sião, vai de força em força. Vai de força em força. Diga para ele, só ia te consumir. Diga para ele, só essa luta, essa guerra, veio para te matar. Diga, mas Deus mudou a carta para te fortalecer. Aleluia. muito se vale, você só está passando. Decisão hoje de sair daqui, nossa vida totalmente transformada, aceitando Jesus e se reconciliando.